Panorama Agrícola para 16 de setembro de 2011, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Hoje é sexta-feira, 16 de setembro, noite de lua cheia, nós estamos abrindo o seu Panorama Agrícola. Se preparem, gauchada, que o gaiteiro... Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado desta sexta é: sem poder sobre o passado, planeje o futuro. Uma dica para ajudar a sua memória. Senado realiza hoje audiência pública em Chapecó sobre o Código Florestal. Alimento e Companhia, nutrição com folhas, cascas e sementes. Cursos da EPAGRE em setembro no Santa Catarina Rural. Assista domingo ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã na Parabólica, canal Terra Viva e na Sky, canal 104. Uma dica que pode mudar o seu dia. Simples exercícios mentais ajudam a melhorar a memória. O exercício é fundamental entre os mais idosos. Memorize números, datas e nomes. Quanto mais guardá-los em aparelhos eletrônicos, mais fácil irá esquecê-los e menos memória você terá. É hora das notícias. Nesta sexta-feira, 16 de setembro, hoje, portanto, o Senado Federal está realizando audiência pública sobre o novo Código Florestal Brasileiro em Chapecó. A audiência pública começa hoje, 14h, no Centro de Eventos Plínio Arlindo Denez, em Chapecó. A ideia é construir, ouvindo a comunidade, um novo Código Florestal que possibilite a preservação do meio ambiente com a produção de alimentos. Hoje, em Chapecó, a partir das 14h. A Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei que concede a produtores rurais de Guaraciaba, Anchieta e São José dos Cedros indenização pelo Fundo Estadual de Sanidade Animal, Fundesa, por causa das catástrofes ambientais de 2009. O projeto de lei vai beneficiar 145 produtores que perderam 303 bovinos e 500 suínos. O total das indenizações chega a 300 mil reais. O governo do Brasil está doando 4.500 toneladas de alimentos para a Somália, na África, onde cerca de 750 mil pessoas podem morrer de fome até o final deste ano, segundo a ONU. Os alimentos deixaram o porto de São Francisco do Sul, em Santa Catarina, na semana passada, rumo à África, numa viagem que deve demorar um mês. As informações são da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Inicialmente, está sendo doado feijão, oriundo do estoque do governo. Em uma segunda etapa, serão remetidas à Somália sacas de milho. A Somália é o país mais afetado pela fome e pela seca na região. A crise atinge cerca de 13 milhões de pessoas. As principais vítimas são crianças com menos de 5 anos. A crise atual na Somália, segundo especialistas, foi causada por uma combinação de fatores. Longo período de seca, afetando a produção agrícola, principalmente do milho e do sorgo, conflitos armados internos e redução salarial. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. Uma reportagem da jornalista Cíntia Freitas na revista Agropecuária Catarinense, aqui da EPAGRE, diz que os ingredientes para uma nutrição sadia podem estar, às vezes, fora do prato. Folhas, cascas, entrecascas, talos e sementes de frutas e hortaliças são baratas, de fácil acesso, aumentam a disponibilidade de nutrientes na dieta e evitam o desperdício. Por exemplo, uma família que desperdiça 350 gramas de alimentos por dia acaba jogando fora mais de 10 quilos de comida por mês, o suficiente para fornecer uma refeição para 30 pessoas. A nutricionista Heloísa Pinheiro, extensionista da IPAGRE de Laurentino, explica que essas partes dos alimentos, folhas, cascas, talos e sementes, são ricas em fibras, cujo consumo está relacionado à menor incidência de doenças cardiovasculares, câncer de cólon, diabetes e distúrbios gastrointestinais. Por serem pobres em calorias e provocarem sensação de saciedade, as fibras ajudam ainda no controle do peso. Um estudo da Unesp e do SESI de São Paulo prova que vale a pena experimentar cascas, talos e ramas. Os resultados apontam que 100% ou 100 gramas de folhas de couve-flor têm 4 vezes mais vitamina C que o mesmo volume de polpa de laranja. Na casca da laranja também foram detectados cálcio e fósforo em maior quantidade do que na polpa, e a casca da banana apresentou o dobro de potássio da polpa. Na rama da cenoura, as análises identificaram 25 miligramas de ferro a cada 100 gramas. Essa é a quantidade de ferro necessária para a suplementação diária de homens e mulheres. Os alimentos para aproveitamento integral devem ser orgânicos ou cultivados em hortas e pomares domésticos sem o uso de agrotóxicos. Cascas e talos, principalmente, estão mais expostos aos agentes químicos. Assim, devem ser bem lavados. Outra dica é consumir frutas e hortaliças cruas para evitar a perda de vitaminas. Evite cozinhá-las por muito tempo e, de preferência, prepare-as no vapor. Se cozinhar em água, aproveite-a em sopas, molhos e no arroz, aconselha a nutricionista Heloísa Pinheiro. Folhas, talos e cascas de hortaliças podem incrementar saladas, sopas, refogados, farofas, bolinhos, molhos, massas e feijão. Cascas e entrecascas de frutas podem ser usadas em sucos, chás, bolos, doces, geleias, cristalizados e compotas. As sementes são ingredientes para bolos, petiscos salgados e doces. Reforçando a ideia, não jogue fora folhas de cenoura, beterraba, couve-flor e brócolis. Não jogue fora talos de couve, couve-flor, brócolis, beterraba e espinafre. Não jogue fora cascas de batata inglesa, banana, tangerina, laranja, mamão, pepino, melão, maçã, abacaxi, berinjela, beterraba, maracujá, goiaba, manga e abóbora. Não jogue fora entrecascas de melancia e maracujá. E não jogue fora sementes de abóbora e melão. Tudo isso é e pode ser aproveitado para uma boa dieta. E agora as informações do Santa Catarina Rural, cooperação para o desenvolvimento. A IPAGRE tem se empenhado neste mês de setembro em desenvolver cursos, capacitações, treinamentos e viagens técnicas dentro do programa Santa Catarina Rural. Só o Centro de Treinamento da IPAGRE em Agronômica está organizando 4 diferentes cursos com recursos do SC Rural: aproveitamento integral de alimentos, gado leiteiro, processamento de carne de aves e processamento de carne de peixe. Em Chapecó, no dia 21 deste mês, ocorre uma oficina de artesanato. E em Itajaí, no dia 28, o Centro de Treinamento da IPAGRE realiza um evento de arte, cultura e questões ambientais para as agricultoras. Entre as capacitações para a agricultura familiar, estão viagens educativas para famílias rurais, mulheres agricultoras, oficina de preparo de alimentos funcionais e nutracêuticos, oficina de saneamento e produção de alimentos, capacitação de merendeiras para a alimentação escolar, curso básico de preparo de peixe de água doce, processos tecnológicos em leite, curso de olericultura, seminário sobre cobertura de solo, capacitação de indígenas, encontro de silvicultura, tarde de campo sobre produção de pastagens, curso de bovinocultura de leite e capacitação em atividade leiteira. Isso tudo nos mais diversos municípios do estado, em todas as regiões. Um trabalho que tem por objetivo a cooperação para o desenvolvimento rural. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.